Esta é a Rádio Onda Nacional. Visite o nosso blog em radioondanacional.blogspot.com. Onda Nacional. Clica aqui. À esquina dos dias, de segunda a sexta, entre as 23 e a 1, produz, realiza e apresenta Abílio Oliveira, na sua Onda Nacional, a mais doce da web. Nacional, um amor de rádio. Vamos servir-lhe um café. Mas só se for com música. Aqui. Onda Nacional, uma rádio do presente virada para o futuro. Aos domingos, com produção, realização e apresentação de António Marcial. De segunda à sexta-feira, das 17 às 19. E aos sábados, das 15 às 17. Aqui na Rádio Onda Nacional. Olá para todos, estamos cá para iniciar mais um programa de Portugal de Les a Les para o dia 20 de julho do ano 2012, sexta-feira, fim de semana. Espero que tivessem tido uma boa semana para quem está de férias, uma boa semana de férias, para quem não está, uma boa semana de trabalho, que agora se reconfortem num bom fim de semana. Narciso Gonçalves realiza e apresenta este programa de segunda a sexta-feira aqui na sua Onda Nacional, das 14 até às 16 horas. Passa também na antena web das 8 às 10, de segunda a sexta-feira. Não se esqueçam que a Onda Nacional é a rádio preferida na internet. Vamos iniciar com Madre Deus e o tema Guitarra. Eu volto daqui a pouquinho. Thank you.

que nunca sabe os motivos de quando queira o capricho ou lhe diga o coração. Thank you.

Estamos a fazer tudo por tudo para vos agradar, para vos ajudar a passar o tempo durante o dia e parte da noite. Vamos, mas é em frente. Vamos começar com Rita Guerra, com o tema Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez. Queremos

cheias de beijos, sonhos e desejos, vindo em madrugadas novas inventadas e abrindo em rosas nuas minhas mãos nas suas, dormindo. Queres fazer rádio na web? Junta-te a nós. Envia uma gravação com um pequeno texto para radio.ondanacional@gmail.com. A Onda Nacional dá-te música. Música. This one goes out to the man who minds for me. Nossa, nossa, assim. Mais e mais música. Onda Nacional. Sintoniza-te. Onda do Gabriel, de segunda a sexta-feira, das 21 às 23, aqui na Rádio Onda Nacional. Vamos mergulhar juntos na mesma onda. Pois bem, meus amigos, vamos vos contar então os primeiros a rodar aqui na segunda hora de Portugal, Les a Les. Começamos com Rita Guerra e Deixa-me Sonhar Só Mais Uma Vez, depois Carlos Paião com Versos de Amor e depois do Amor com Paulo de Carvalho. Agora vamos ficar com a Concha e o tema Bombom. Esta é a vossa rádio de preferência, não se esqueçam, a Rádio Onda Nacional. Estamos a emitir a partir da www.ondanacional.listen2maradio.com. É a vossa preferência na internet. Vamos ficar então com a Concha. Eu já volto. Direito ao sol. Não esqueci o portátil no seu estilo versátil, só com ondas de bom rock and roll. Tem a foto novela, bem romântica e bela, toda beijos do princípio ao fim, que me fazem pensar assim, dirás demorar a chegar à praia ao pé de mim. Como um bombom, sou para ti como um bombom,

Nem pensar. Oops. I did it again, baby. Yeah! Isto sim é música a valer. Todos os dias, a tua companhia. Onda Nacional. Dá-te mais, mais e muito mais. www.ondanacional.listen2myradio.com Onda Nacional. Sim. Hora Mais, apresentação na Onda Nacional ao domingo pelas 18 horas. Uma hora de música mais mexida. Acompanha-nos na Onda Nacional. Para todos, estamos cá de volta já depois de, ou seja, já na parte final do programa, na última meia hora de hoje. Os últimos sons que por aqui rodaram foram a Concha com Bombom, depois José Mário Branco a dizer que veio de longe, eu vim de longe, e Lara Lee com o tema Jura. Esta rádio é a vossa preferida. Não se esqueçam de passar pelo nosso blog radioondanacional.blogspot.com. Consultem tudo o que há sobre a rádio lá. Vamos vos lembrar também que passem pelo nosso Facebook, pois passem por www.facebook.com/Onda Nacional. Temos muitas ferramentas à vossa disposição para interagir com o ouvinte. A questão é que o ouvinte o queira. Podem adicionar-nos no Messenger em radio.ondanacional@gmail.com, que serve para e-mail também. Se quiserem pelo Skype, é Rádio Onda Nacional. Radio.ondanacional. Vamos, mas é a música. Vamos passar a ouvir Romana e o tema Eu Esqueci-me de Mim. Esqueci-me de mim.

aquilo que nos separa. Quero o meu primeiro beijo. Não quero ficar impune e dizer-te cara a cara. Muito mais é o que nos une que aquilo que nos separa. A sua rádio é Onda Nacional. Ao domingo, das 15 às 18, Tardes da Rádio. Apresentação de Diamantino Teixeira. Colaboração José Pinheiro. Na sua Onda Nacional. Ao sábado, das 14 às 15 horas, Tropicália, apresentação de Leandro Amador, aqui na sua Onda Nacional. Pois é, meus amigos, assim estamos a chegar quase ao fim do programa de hoje, de sexta-feira, dia 20 de julho do ano 2012. Desde já desejo-vos um bom fim de semana. Os últimos sons a rodar por aqui foram de Romana com Eu Esqueci-me de Mim, depois Tony Carreira, Mais Uma Noite Antes do Fim e Cabeças no Ar, Primeiro Beijo. Esta é a vossa rádio, rádio de preferência na internet. Somos a Rádio Onda Nacional, que estamos a emitir a partir de www.ondanacional.listen2myradio.com. Estamos na Onda Nacional e este programa passa também na Rádio Antena Web, de segunda a sexta-feira, entre as 8 e as 10 da manhã. Aqui na Nacional passa das 14 às 16 horas, de segunda a sexta-feira. Vamos ficar até ao final, portanto já me despeço, desejo a todos um bom fim de semana, adeus e até segunda-feira. Vamos ficar com Pedro Barroso e Viva Quem Canta. Adeus, bom fim de semana. Já que aqui estou, vou-lhes agora contar de mil passos feitos vida, desta vida atribulada, desta vida de cantar. Se sobrar peito, depois de mil melodias, depois de tantas palavras,